sentir ao me deixar. Nem quero saber o que vai falar. Palavras doces não vão mais me conquistar. Banda Lima, inconfundível, valor e tal. DJ Leozinho da Princesa FM. Se eu soubesse que esse amor seria apenas uma chuva de verão, que o sonho mais real era mais pura ilusão, não ia te amar, nem me entregar. Ah, se eu soubesse que palavras são palavras quando ditas na emoção, não teria arriscado a pele do meu coração. Mas acreditei nesse teu olhar. Me dei mal, mas sei que um dia vai se arrepender, pois ninguém no mundo mais amou tanto você. E quando cair a ficha, você vai querer voltar. Tá pensando o quê? Vai ter que pagar. Senti na pele o que eu senti ao me deixar. Me dei mal, mas sei que um dia vai se arrepender, pois ninguém no mundo mais amou tanto você. E quando cair a ficha, você vai querer.